No próximo bloco, música nova de Gustavo Lima, Pinóquio e Daniel e Felipe e Ferrari. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos ouvintes de fora do Brasil, você que curte nas emissoras que retransmite o nosso programa fora do Brasil, ou direto na internet, né? Que hoje não tem distância não, todo o mundo ficou pertinho, e o nosso programa virou uma espécie de esquina do Brasil no mundo. Alguns brasileiros me dizem que matam a saudade, outros dizem que quando ouve o programa faz é aumentar a saudade, cada um tem um jeito, né? Ó, nós estamos pelejando para dar uma arrumada nesse Brasil, que o trem tá custoso, e nossa senhora, o trem tá de vaca não conhecer bezerro. Um abração pra vocês, e a hora que a gente consertar, vocês voltam, tá bom? Música nova de Gustavo Lima, Jejum de Amor. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Porque não falei de seu ouvido, frases, porque não falei nosso cobertor, sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Brasil, vem! Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha, oh, oh, oh. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Porque não falei do seu ouvido, as frases de amor que não falei no nosso cobertor, sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Vem, vai, vai. E sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Yeah. Gustavo Lima, Jejum de Amor para o Marcos Farias. O Marcos Farias trabalha no Hotel Nacional Inn, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e agora ele chega para fazer parte do nosso Facebook. Marcos, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. O maestro Pinóquio. Pinóquio, além de ser um grande arranjador, ele é um grande compositor também. O que, que ele fez? Ele fez um DVD e convidou só fera para participar com ele, né? A primeira música que ele lançou foi essa aqui, ó. Pinóquio e Daniel, tá faltando amor. Corta mais que uma navalha a saudade no meu peito. Dói demais, não tem jeito, eu preciso te encontrar. Pra falar do meu desejo e te dar um longo beijo. Já faz tempo que não te vejo, saudade quer me matar. Tá faltando, ô, moral, mas tá faltando você.

aí? Tá vendo aquela menina de fone? Felipe Ferrari, menina do fone, para minha prima Marise Angélica de Lima Rezende, esposa do meu primo Júlio César, professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas, agora fazendo parte também do nosso Facebook. Marise, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, vende-se carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Já viu falar nisso na sua vida? Pois é. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Rapaz, quando você pensa que já viu tudo na vida, né? Você aparece um outro negócio desse. Olha só, um blog na internet, né? Que já foi removido, é claro, né? Depois que esse negócio pipocou, um cidadão chamado Ricardo Drummond, não se sabe se é nome falso ou se realmente é dele mesmo, estaria vendendo, pelo menos ele estava anunciando, né? Carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil. O anúncio dizia o seguinte: vendo carteira da OAB quente, sem burocracia, sem passar por provas da OAB. Adquira já seu registro na OAB do seu estado, sem passar por aulas e exames. Documento de procedência quente, apenas facilitado para aquelas pessoas que não têm tempo de frequentar os exames de forma tradicional. Entrega do documento em até 7 a 10 dias úteis após a confirmação dos dados do candidato e o pagamento. Pagamento via boleto, pelo mercado, pago à vista ou até em duas vezes via depósito. Fazia até a prestação. Entre em contato e seja mais um cliente satisfeito com a negociação e preparado para o futuro. Registro quente com todos os dados do candidato no banco de dados do Conselho da OAB, possui prontuário, login e senha para consultas. Interessados em comprar, entre em contato via e-mail, Skype e telefone. O telefone deixado para contato consta como DDD do estado de Goiás. Agora, como ele conseguiria colocar o nome no sistema oficial, não se sabe. O mais provável é que se trate apenas de mais um golpe, né? É, ele oferecia uma coisa que não tinha para entregar, né? E o pior não é isso, não. O pior é que aparece gente querendo, né? Você imagina um advogado que vai ser um defensor da lei, né? Uma ferramenta de justiça, já entrar dessa maneira. É um estelionatário comprando outro estelionatário, né? O negócio, rapaz, é um negócio, né? Aí eles tiraram esse blog, é claro, mas é claro que a polícia também vai atrás, né? Porque nada na internet se faz sem deixar rastro, né? Então, quem passou essa informação pra gente foi Lucian Freitas, ele que é bacharelando em Direito e cadete do segundo ano do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, fique atento aí, porque é o seguinte, o grande mal do brasileiro é querer levar vantagem em coisas que não são possíveis, né? Veja você, um advogado, comprar uma carteira da OAB, né? O triste é o cara vender, não é? Aparecer gente querendo comprar, né? E ó, eu não duvido. Sucesso novo de Fernando e Sorocaba, Anjo de Cabelos Longos. Se eu estivesse em um deserto, sozinho com sede e com medo, você apareceria com um copo d'água e gelo. Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo, meu anjo de cabelos longos. Anjo de cabelos longos, anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida, anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou suas mãos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos,

peixe agora perto da Semana Santa, já estava caro, agora está proibitivo, né? A igreja tem que tomar uma providência porque as pessoas de fé não comem carne na quaresma. Não dá conta de comer bacalhau, não dá conta de comer peixe, né? Então a igreja podia, né, liberar os seus fiéis, porque senão as pessoas vão deixar de ingerir proteína, porque ninguém dá conta de comprar peixe do jeito que está. Agora, minha amiga, você já fez de tudo, mas tem uma coisa que você não fez ainda, que é trocar as lâmpadas da sua casa. Eu quero recomendar para você as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, porque essas que você está usando já foram econômicas no passado, hoje não são mais. E é uma diferença brutal, chega a ter 80, 90% de economia as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que eu insisto na Wellmax Brasil? Porque foram as primeiras e únicas até agora a ter o selo do Inmetro. Isso significa o reconhecimento da seriedade, significa que aquilo que você está comprando é aquilo que está sendo oferecido, porque as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda ganha 5 anos de garantia. E você que é revendedor, não espere o vendedor, porque ele não vai passar. Você vai ter que ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. Esse é o nosso telefone, nós vamos pegar o seu contato, vamos passar para a fábrica e um representante da fábrica liga para você para vender diretamente para você, viu? Sem intermediário, tá bom? E aí você vai ter o estoque para atender a sua clientela com o que há de melhor em lâmpadas LED do Brasil, que são as lâmpadas da Wellmax, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, o Pedro Oliveira Souza, Ricardo Correia Dias, Valdecir Bonfim, Eustáquio Bandeira, Edna de Fátima Silva, o meu amigo Toninho Lopes, né? Grande amigo Toninho Lopes, grande empresário, irmão do Ney e Nando lá em São Paulo, a Laura Moreira, Carlos Antônio Armondes, Beto Machado, Sueli Campos, o meu querido amigo Samuel, da dupla Eliane e Samuel, Suzy Maciel, Adalto Ribeiro da Silva, Sanielson Freire, Rafael Pereira, Laura Marques, Juraci Vieira Souza, Maria Gabriela Martins e o Edson de Pádua, de Coromandel. O Edson trabalhou muitos anos, né, com o meu irmão Wellington Aguiar lá. Então eu quero desejar a todos vocês e também os aniversariantes de hoje, que eu não estava sabendo do nome, pedindo a Deus que lhes dê muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 34 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição. Vou pegar uma oração do Lorival Lopes, que é um amigo nosso que tem programa na Rádio Estúdio Brasil também. A oração se intitula Acredite em Si Mesmo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Acredite em si mesmo. Será que você não está usando apenas uma pequena parcela de sua capacidade de agir e amar? Deus fez você de forma maravilhosa. Deu-lhe todas as condições para agir, amar e vencer. Mas você precisa acreditar na capacidade que tem. Reflita seriamente sobre isto. Examine-se. Observe se não está parado, vacilante, medroso. Não faça como os que vivem desalentados, pessimistas e, por isso mesmo, derrotados. Haja, ponha em ação as forças que tem. Pense somente no que é bom e belo. Veja as qualidades dos outros. Ame-os ao máximo, desejando-lhes o bem. Você carrega uma energia poderosa dentro de si. Reconheça-se forte. Não vacile. Confie nessa energia. Ela vem de Deus. Para ganhar confiança em si, pense firmemente. Sou forte, sou saudável, tenho beleza, riqueza e juventude dentro de mim. Quem crê em si mesmo, vence todas as dificuldades. Amém. Bonita essa oração, né? Do meu amigo Lorival Lopes, né, que tem o programa na Rádio Estúdio Brasil. Sucesso novo, Guilherme Santiago Pindaíba. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração.

desfalecer. Coração selvagem que deu-me coragem na longa viagem para te rever. Minha companheira, índia brasileira da tribo Tupi, o amor que eu buscava e tanto sonhava encontrei. Coração selvagem que deu-me coragem na longa viagem para te rever. Minha companheira, índia brasileira da tribo Tupi, o amor que eu buscava sonhava, encontrei em ti, Itacolomi. Do Xideriz Itacolomi pro Lucas Emiliano, meu conterrâneo do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Lucas, o Lucas curte o nosso programa pela Super 95 FM 95,5, a rádio sem jabá lá do Coró. A frase irretocável é da sabedoria popular. O que os outros dizem de você não tem nenhuma importância. O que importa é o que Deus sabe a seu respeito. Isso é uma verdade, né? O que os outros dizem de você não tem nenhuma importância. O que importa é o que Deus sabe a seu respeito. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Paulo Vitor e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio, mas se quiser me ver na televisão, todo domingo às 10 da noite eu estou em rede nacional pela Rede Brasil de televisão no programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. É um programa muito simples, um programa de entrevista, eu boto uma cadeira na frente e prosei com a pessoa que vai lá. É um programa mais informal da televisão brasileira. A gente conversa, então detalhe, o programa não tem edição. Tudo que é falado lá vai pro ar. E já aconteceu uma vez que um camarada foi lá e se arrependeu do que falou no calor lá da entrevista. Ele fez uma crítica muito forte lá e depois ele quis retirar a crítica. Eu disse, não, se você retirar a crítica, o programa não vai ao ar. Porque aqui não tem corte, não tem edição. E acabou que o programa não foi ao ar, porque ele não quis que a crítica fosse ao ar. Agora, o contrário dessa entrevista que eu vou apresentar no domingo, não sei se vocês lembram dele, um bigodudo, foi candidato à presidência da República, o Levi Fidelix. Ele é presidente do partido PRTB, já disputou 11 eleições, nunca ganhou nenhuma e é candidato de novo agora. Ele disse que vai ser candidato ou a prefeito de São Paulo, ou no lugar, ele disse que se tiver a vacância do cargo de presidente da República, que segundo ele, a presidente Dilma vai perder o mandato não por impeachment, mas pelo TSE. Ele está dizendo, não sou eu, né? E disse muita coisa. Ele ligou a metralhadora e atirou para todo lado, sobrou para muita gente. Eu nunca vi um político falar sem escolher as palavras. Você pergunta para o político, ele escolhe a palavra, não é bem assim e tal. Esse não. Esse rasgou o trapo, viu? Foi a entrevista mais polêmica que eu já fiz nesses 4 anos que eu estou lá na Rede Brasil de televisão. E você pode me assistir